Galera 45, mantém ponto de Paraguai. Tente Coral 03, áudio estacionário de frequência, bom dia. Pioneiro 45, livre decolagem, piscina 0, vento 190 graus, 0 menos. Pioneiro 45 decolado aos 14, chama controle em 199 do Sol 8. Bom voo. Pioneiro 45, chama controle em 198, muito bom dia. Juliette Charlie, pode tomar papo? Mas Juliette Charlie copiou a torre? É, porta na interseção, papá. Juliette Charlie Lima, tem cabeceira no site. Salvador é um 396 gol. No 396, cheque trem livre pouso, piscina 0, vento 1, 70 graus, 059. Livre pouso, fora o gol no 396, carteira 10, está com 3 checados. aproxima. Aqui é Charlie, sim, a gente aguarda para decolar. A gente informa uma aeronave na curta, final da 1-0. Charlie, atenta à esteira de turbulência da Boeing 737, que pousou na 1-0, livre decolagem para o 1-7, vento 1-6-0, grau 0-3-1. Solo 396, solo 19, livre à direita, chama solo em 121, decimal 1. 21, graças a gol 396. Mike Juliette Charlie, decolada 2-0, chama controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Salvador, gol 1-3-9-6. Você poderia confirmar a frequência do solo 1-3-9-6? 1-2, 1-decimal, 1. 2-1, chamou, antes de receber. Chama novamente 1-2, 1-1, por gentileza. Salvador, boa tarde, 355474. 355474, boa tarde, check train, livre pouso, piscina 0, vento 180 graus, 0-. Vamos lá, baixar travado, 3474. Tivo 474, baixar travado? Baixar travado, tem 474. Gente, confirmando o livre pouso, o vento agora é 190 graus 079. Gente, livre pouso, pistão 0, 474. Oi, Salvador, Oceania 6315, final. Oceania 6315, continua a aproximação, número 2 para pouso, o vento é 190 graus, 0 menos. Ciente, aguardando autorização. Trip 5474, solo 25, direito, liberando, chame solo 121, decimal 1. 211, obrigado, boa tarde. Tarde. Oceania 6315, checa o trem, pista 10, vento através sul, 180 graus, 89. Pista 10, pouso autorizado. Tá um pouco chato essa transmissão, mas entendeu, livre pouso na 110, eu tô baixado e travado. Torre Salvador, uma boa tarde, Oceania 6141, estabilizado, LS, baixou e travou. Boa tarde, 1141, centro do tráfego da nave estado, reporte, passando marcador em tela, baixar travado. Andou 2 para o pouso, atenção de ambas companhias, final curto de uma milha, o vento sul, 180 graus, 8 nós, altímetro 1015 agora. Dentro das condições, o número 2 vai chamar novamente, passando externo, 1141. Minha 315, solo 27, direito 29. Direita 29. Passou externo, 6141. 6141, pista 10, vento 170 graus, 8 nós, pouso autorizado, pouso autorizado. Livre, pouso 10, 6141. Solo Salvador, Oceania 6315. 6315, táxi via Alfa, boa tarde da Juliette, chama na frequência 1211, por gentileza. Ah, sem mais chance, camarada. M141, solo 30, livre à direita, chama solo, levando de uma 1. Livrão 121, obrigado. Salvador, boa tarde, está 3 zona 44, final, pistando 0, Campo. Aviso. Salvador, 3 zona 44, continua a aproximação, continua embaixo do trabalho. Usarei, está 3 zona 44. Achou e travou, final 1-0, tá na 3-1 4-4. Tá 3-1 4-4, tráfego avistado. Livre pouso, pistão 1-0, vento 2-0-0 graus, 0-7-9. Posterizado 1-0, tá na 3-1 4-4. Salvador, São 32 no meio, passa zero, dá uma zero ponto. São 32 no meio, após o tráfego na curva final, ali mantém. Após o ponto zero, não é, vai, zero, mas zero, São 32 no meio. Já 3144, solas 36, libra à direita, chama sol 21-1. 3121, 3144. Já 3216, vento 200 graus 079, decolagem autorizada, pista 90. Sim, decolagem, 329. Serra Lima, Libertonar, chama com ponto pro táxi. Decolado 38, controle 119, decimal 8. Vai tomar o controle, uma boa tarde, 3219. Xerém 6320, continua a aproximação, a ponte por embaixo travada. Diga, patrulha 03. Gente, o patrulha 03 está pronto para decolagem? Tem condições de decolar com proa noroeste, o patrulha 03? Gente, eu tenho tráfego prosseguindo pouso, sinal down 7 e um tráfego no final 10. Sem interferir com proa noroeste, autorizada a decolagem, a porta fora do solo, vento no 60 graus, 089, patrulha 03. Chané 6320, tráfego avistado, livre pulso, pista 10, vento 170 graus, 089, informe helicóptero decolando, pista 17, não interfere com o seu pouso, está decolando com proa noroeste. Chané 6320, vai trabalho, livre pulso. O que é o Chané 6320? Afirmo, livre pulso, 6320, vai trabalho. Está fora do solo, patrulha 03, visual com a final da 10. Gente, patrulha 03, decolado 242, mantém me escuta aguardando transferência. Como tráfego prosseguindo para pouso na 17, um esquilo, mantendo 1.000 pés. Paciente, ainda não visual, fora do solo, muito grato pelo apoio. Torre Salvador, boa tarde ao Papa Romeu Telefatango. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, tem condições de pouso pairado, cabeceira 97? Afirmativa, vai para pouso pairado na 97, após você prossegue para a aeroestática. Tá no visual com o Chané na final da 90. Gente, como tráfego adicional decolando do FAT da do FAT 4, com pro noroeste, um helicóptero Bravo 407. Gente do tráfego, tá no visual, Charlie Alfa Tango. A mensagem está inteligível. Oi, Juliette Aquino. Juliette Aquino, continua a aproximação. Reporte externo, 3 pontos, baixa travada. Gente, reportará no externo, baixa travada. Chané 6320, solo aos 43, livre à direita, chama solo 21, décima 1. Torre, boa tarde, passarelo 2262, próximo ao ponto federal do Zé. Passarelo 2262, mantém ponto espera. Vai manter 2262. Tchau, Alfa Tango, trato avistado, livre pouso, cabeceiro 97, vento 200 graus, 05 nós. Livre pouso, pairado no 97, tchau, Alfa Tango. Patrulha 03, chama agora o controle. 199, decimal 8. 119,8, obrigado, até a volta. Passarelo 2262, tem condições de alinhar e decolar de imediato? Afirma, 2262. Autorizado a alinhar e decolar, vento 200 graus, 05 nós. Passarelo 2262. Autorizado a alinhar e decolar, dá 2262. Você é a Tango, livre Sanache, me quando pronto para o táxi. Oi, o Juliette, antes que ele está na final ILS, a partida presente, se autorizado, cancela e pousa a base pela direita, 97. Gente, o Juliette Anquiquino, cancelado, plano cancelado aos 45, autorizado uma base pela direita, para a pista 17, forma tráfego pousando pairado na cabeceira, reporta para giro de base, o Juliette Anquiquino. Está autorizado base para a direita, centro do tráfego informado. Correu, está levantando o ponto pairado na 97, aguardando a autorização por seguir para evitar. Gente, o Tchau Alfa Tango, táxi autorizado via pista, porta livrando na Taxiway Papá. Autorizado, táxi, está reportando na Papá, Tango. Saurando 2262, decolado aos 4,6, controle 1119.8. 198, 2262. Filete 8 quilos, livre pouso, pistão 7, vento 190 graus, 07 nós. 0.07 nós, o Juliette 8 quilos. Gente, frequência livre estacionada, Charlie Alfa Tango. Torres, Papa Romeu, Serra Lima, acionado, estão autorizados. Quilo Serra Lima, servendo o esquilo estacionando no Bate 5, autoridade do táxi chama na interseção para ingresso. Gente, observado, quilo, chamada. Juliette Yankee Kilo, solo aos 47, por gentileza, taxia um pouco à frente da interseção para o Pátio 5, tem um passo 180 aguardando liberação da Papá, tem um tráfego para ingressar na pista. Livre ingresso, táxi e a pista, porta linha de pronto, cabeceira no 7. 486, ponto de espera no zero, pronto. Trip 5486, autorizado alinhar, decolar, pista no zero, vento 170 graus, 08 nós. A linha decola 10052, 5486. Filete Yankee Kilo, passo backtrack, primeira esquerda, frequência livre estacionar. Gente, o Charlie Alfa Tango, autorizado, reporta solo controlado. Frequência 119.8, Fox, Fox, Lulu. Posição. Aí. Charlie Alfa Tango prossegue direto do Pátio 5 para Bata? Charlie Alfa Tango, decola da presente vertical direto para o pátio da Bata, sem interferir com a 17. Gente, autorizado, depois eu falo controle, Charlie Alfa Tango. Cento e 19.8. Tio Sra. Lima, mantém a posição abaixo. Sra. Lima, ingressando na base. Gente, frequência de estacional, Charlie Alfa Tango. Viva estacional, Tango. Trip 5486, decolado 50, controle 1998. Controle 1998, grato. Sente o Romeu Serra Tango, autorizado o táxi 70, atenção, reporte para ingresso. Meu Serra Tango, mantém a posição. Rio Serra Lima, do colégio autorizado, pistola 7, vento no 80 graus, 08 faixa. Lima, decolado, 5-4, controle, 1-9, decimal 8. 198, Lima. Serra Tango, livre ingresso, táxi via pista, porte net pronto, cabeceira no 7. Oeste, Bravo Whisky, distribuidor Sionar, chama como ponto para o táxi. Vento 04, autorizado Cagliari, do colapso, estão a 0, vento 170 graus, 09 mais. Colapso Tango, inicia de imediato. E decolagem, pistão 17, vento 170 graus, 09 mais. Meu Serra Tango, decolagem 58, controle 199, decimal 8. Meu Romeu Serra Tango. Whisky Bravo Whisky, autorizado táxi, tem intercessão, eu posso para ingresso. Salvador, muito boa tarde, Altan 3283, ponte de paredão 90, pronto. Altan 3283, alinha e mantém, capsuleiro 90. Autorizado, alinhar e manter ao 90, Altan 3283. 704, decolado 59, controle 119, decimal 8. Bravo Whisky, livre ingresso, táxi via pista, ponte LED pronto, capsuleiro 97. Libra decolagem, sou 3283. Sim, está 3283, mantém a cabeceira. Nossa. Gente, mantenha o Whisky Bravo Whisky. 2 Salvador, gol no 64, boa tarde, estabilizado e ele é. O Lono 64 continua aproximando, foi a porta externa, 3 pontos, baixada travada. Vai, pois não. A3283, mantenha decolagem autorizada, mantendo pro até o nível 040, lento no 80 graus, 089. A nível de decolagem vai manter pro até 040. O baixo travou, visual algo no 64. 64, continua a aproximação, aguardando pista livre. Volume 64, pouso autorizado, pistola 0, vento 2, 0, 0, grau, 0, 8, 9. Livre pouso, volume 64, tá bom. Então, 3283, decolado 05, controle 199, decimal 8. 98, boa tarde. Salvador, gol 208. Gol 208, continua a aproximação, mandando autorização, pouso. Mandando autorização de pouso, gol 209. Aprovado, 2098 gol. 2098, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guarda, obrigado, 2098. Volume 64, solo aos 06, livre à direita, chama solo 21 decimal 1. Direita, 21, obrigado. Gol 208, livre pouso, pistola 0, vento 2, 10 graus, 089. Pouso na 10, gol 2098. Você reportou 210 graus ou 310 graus? 210 graus, eu tô com 2018. 2018, obrigado. Bravo Whisky, tentando estreito de polícia do tráfego por 090, decolagem autorizada, pista 97, vento 200 graus, 089. Vou 2018, solo 09, libra direita, chama solo 21.1. 21.1, bom. Isso, Bravo Whisky, decolado 09, controle 119.8. 119.8, bom domingo.